time for Santa, dear, to begin. Gonna get out, I'm gonna party. Telephone all of my friends. Money's looking good and I'm ready. Spend all day polishing my Benz. Cause it's Saturday in the city. Feeling right for the night to begin. You work yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait, carrying. Yes, baby, I like it. Hey! Yes, baby, I like it. I tua. Já te imagino no extra drama que necessito. É contigo que eu me sinto. Deixa-me tocar, quero te ver a dançar toda a noite sem parar. Deixa-me sonhar, dança comigo, eu não aguento. Desculpa olhar assim para ti, só lamento. Quero que fiques aqui dentro e vem dançar comigo. Para o teu lado, hoje eu sou teu condenado. Esta noite é tão bonita, eu adoro o teu jeito, acredita. Quero te dar calor, amizade e amor. Tens que acreditar, não quero mais falar. Sabes que eu te quero, se não te tenho, desespero. Não parei, insisti, fui em frente e consegui. Mostra-me o teu decote, pede mais um shot. Vamos sair daqui para o teu bote. Não podemos mais falar, agora à noite é dançar. Não te quero mais calar, agora só te quero tocar. Sabes que eu me sinto assim, tudo o que sou é para ti. Não me deixes agora, vem ficar ao pé de mim e dança aqui. Alright. Wine, wine, wine. Hey! Wine, wine, wine. out there. It's a one man thing, no other man can go there. Wine to the phrase and the bass and the snare. So bring that ass over here. Oh my God, wine, girl, wine. Cause the way you wine make man a mad over your body and your shape design. Me, I go wine, wine, wine. Cause the way my wine make you a mad over my body. I'm a sexy style. Come on. Make you a model, I'm a body, I'm a sexy style. dancing on.